O clima tá estranho, o moio tá esquisito. Será que é a maldade, senhor? Escuta o tiro, escuta a gritaria que vem lá da favela. Observe, tira foto do sangue na viela. Faz um videoclipe, passa no jornal da Globo. A lágrima do pai que chora de desgosto, que passa a mão no rosto, fecha o olho e não acredita. Tomou sim que foi de 9 na maldade da chacina. Os porcos maldição, os louços, polícia, vela acesa, o velório, o luto, a carniça. A missa do sétimo dia, a dor no coração, o terço na mão, aí sangue, presta atenção. Escuta esta canção, direto da quebrada infernal de Campinas, maquiavélica abaixada. Da 4 até a 14, a mesma caminhada, o mesmo sofrimento, a dor, a mesma mágoa, o mesmo sentimento na forma de pensar, no modo de agir, de como acreditar. Sem motona, nervosos, pano louco, a bagaça, carrão louco do ano. Conto de fadas. Se não é videogame, não é nada virtual, não. O sangue que escorre, felizmente é real. Aqui não tem madame sorrindo pra você. Aqui o pivete do farol faz os boy tremer. Vai, tiozão, desce do carro na pura calma. Só que um assalto, ninguém tá de brincadeira. Vai, na pura calma. Faz um favor aí pra nós aí. Calma, já tô descendo. Calma. E aí, rapaz, tem medo de morrer, não, mano? Não tá vindo meu parceiro falar, não, mano? É muita calma envolvida, tio. Vamos. Ó, senhor, a vida é louca, que mundão cabuloso. Anel de rubi, colar de ouro no pescoço. Casar na praia, Mitsubishi Pajero. Cheque 5 estrelas, personalité, então vai vendo. Condomínio fechado, piscina, sauna e tal. Alfa Romeo importado, pras patricinha é normal. Rolex de ouro no pulso do granfino. Taça de cristal italiana, com vinho tinto. 9mm na cinta do sequestrador. Aí madame passa a senha, cala a boca doutor. Sente a dor, o drama da bereta. O tiro de matraca, o eco da escopeta. O sangue na sarjeta que escorre, infelizmente é cruel. Entre o senhor e o diabo, entre o inferno e o céu. Papai Noel, cadê o presente de Natal? Colete à prova de balas e um fuzil rifle fal. É natural ver o sangue escorrer por aqui. Vê a família de luto e os boy aplaudir na Rede Globo, SBT, Revista Veja, Adriane Galisteu, Maite Proença. Ao contrário da sentença dos irmãos, bandido tira uns 10 em Casa Branca, assina latrocínio. É sem motivos pra sorrir, então vai vendo. A dor pela dor, infelizmente eu lamento.